invoco di voi nel nome del nostro Dio. Mais de 3 exceções para dois, não tem autorizado sinal de procedimento louco, que são estabilizados. Aqui, o 7-2-2-3, autorizado 1-7-5-9, deixa para 3, no 3, altímetro 1-0-1-9. 7-3, no 3, altímetro 1-0-1-9, voo 1-7-5-9. Tanto de zona 71, chame centro Recife, 128 decimal 35, caiu negativo, 123 decimal 8. Amador, um bom dia, é o azul 5126, da informação eco 360 para confiança. Eco 126, informação eco confere, prepara a saída Arbor 1 agora. Arbor 1, você escuta o azul 5126. na 759, confirmo, já está indicado. Reduzindo para 200 nós, presente, gol no 759. Gente, reduzir para 1809, forma a aeronave que precisa ir da companhia, agora com 1.50 graus e 3 grandes pedidos. Gente, reduzindo para 180 nós, gol no 759. Voo na 759, completo final do procedimento, chama torre 198 decimal 95, bom pouso. Completa, chama torre 118.95, voo na 759, obrigado. Romano 759, autorizado pouso 590, vento 130, grau 059. Autorizado pouso 10, gol 759. Para sair do São Paulo, na Laia Costa, confirma o nível do seu estado. Show no Índigo, os discos chegam pronto, altimetro no 0, no máximo, confirma somente com a vista. 8-1 a bordo, livre táxi via Pátio, Índigo chamará pronto, azul 5-1-2-6. Salvador, completa a 3-1-5-3. Agora 5-5, guarda a costa. Guarda. Alô 52, de velha direita, taxi via Alfa, repórter da Juliette. Direita Alfa, repórter da Juliette, gol 9-5-9. Gol 9-0-9-3, sócio da Juliette. Gol 9-0-9-3, ingresso via Juliette, seu gate 1-0. Juliette, gate 9-0, 9-0-9-3, pegado, vamos lá. Seguro, saída São 1, Leda. Acionar 5201, controle 120, estimão 1, 3153. 3153, São 1, Leda Doc, Delta Oscar, Kilo e Monifon. São 1, Leda Doc, 3153. 3153, que eu tenho que ver se você pode mostrar o que tiver que fazer. Confirmo. Salvador, bom dia, Axa Cargo 8487, confirmação Eco, autorização Recife 390. Axa Cargo 8487, aguarde cobrando para a saída PUC. PUC, aguarde se exportando. 1759, taxa via Alfa Juliette até o 808. Alfa Juliette até o 08, gol 1759. Faz o 5126, tá pronto, espero no zero. Então 3153 abaixo, para o pushback aqui na mesa. Guardando. Azul 5126, eu pulo 57, chama controle 1208, bom voo. Controle 1208, azul 5126, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 5126, árvore. Azul 5126, bom dia, contato Rolando da Colagem. Tudo mantém em nível de voo 360, passando 2.6, autorizado Maria Telefa. 3-0-4-2-2-3-0-5-1-2-0. 3-7, confio. Autorizado, INC-FIV-390, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Cuca, transição Caju. Transponde 5-2-2-0, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, INC-FIV-390, decola da 1-0, curva esquerda na Cuca, Aru. dia, chame 225 para direção Brasília. 225, localizado Brasília, nível 380, decola da 190 com primeira curva à direita na saída agora, uma transição elétrica. Lopes 17 a primeira do dia, pois conforme rota, transpone 5223, controle 120 decimal 8. 3380 Brasília, após 1 alerta, decola da 10 com a direita, transpone 5223, e 108 controle ali. Primeiro do dia, 3017. Puxando a minha 25, desligamento correto, reporte pronto, dá para puxar o microfone. Tá, tá. Uma 2.6, chame centro de Recife, chame 2.6 decimal 0, caso negativo, 1.28 decimal 8, bom voo. Recife, centro 2.6, 1.0, caso negativo, 1.28, 8 azul, 5.6. Cruzinha primária, 1.26 decimal 0. 2.6, 5.6. Como é o voo, escuta? Semana sobre a mata escura. Falando pro whisky. Tem, fica autorizado em Emar para Emar 510, decola de Emar, comprou o whisky. Transponde 0145, controle 1, 0028. Espera, sou zero pronto, está retorno 53. Para 3153, autorizada a linha de colapso 0, vento 1, 3, 0, 7, 8. Aqui é colapso 0, 3, 1, 3. 4201, bom dia, prepara a indução com um negócio com... Autorizado Campinas, região 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São João, Leda, Mote, Leda, 1-0 na primeira linha, após curvado e conforme rota, transporte 5224, controle 1-0 de São João. decolar 208, chama contra nenhum 208, sinal 8, bom voo. 192-08, transferindo, mesmo trabalho. Mantenha essa frequência em 109, 192. Eu vou falar o meu hotel para o outro. Hotel Amigo foi entrado para reportar no setor, eu sou lá de suporte do estudo em mais dentro do aeródromo, é 130 graus vermelho, nós já estamos fora do sol. Hotel Amigo, autorizado a acionar e contestar. Fora do solo, ou no pátio, comprou o uísque, chama o controle 1, 2, 0, 2, 1, 8, bom, bom. Bom dia, mantém sobrevivo de voo via, com fins que ele queira manter, e a localidade sobrevoo. Você comprou a uísque, vai ter 500 pés na mata escura, Hotel Amigo. A gente passa pés sobre o voo. Volta lá. 24201, no... para o feedback, chame só em 1202, só 9, só uma aeronave da aviança texana e o trabalho. Puxa na 625, autorizado na minha colapso 0, vento não faço 0, grau 0, 7, 8. Zona 53, chame centro de Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 126, decimal 8. Recife, 12835, alterada? 123, decimal 8. 18, obrigado. Também é 225 do comando 17, chama controle 120, decimal 8, vamos. 1208, bom dia, senhora 225. Oi, comandor, o Papa Romero do Hotel Romero, faz 5, está com 3 após, eu sou com 3 vezes e 1, faltando a casa para o taxa, está o tempo para o dela, certo? Taxi, a gente teve com a parte, metro 209. Controle Salvador, bom dia. Azul 2775. Informação eco, nivelado 90, posição coral, ideal de descida. Azul 3775, bom dia, sem identificação, sem contato radar passando o coral, destinando o MVVU 050, veio direto para o ITAP, para interceptar a chegada do Mejona. 050, direto ITAP, azul, 275 graus. Azul 4201, ponto para pronto. Bom dia, Azul 4958, pista 47. Azul 4958, bom dia, senhor, identificação, estou em contato com a praça do Coral, vou ir direto e TAP em aposta no DRV SIDA. Sente-se aqui, TAP, até a Azul 4958. Senhor de Anguel? Negativo. Sente. Autorizado a decolar 17 vento 140 graus 079. Perdão, como é que eu vou lutar? Também é 2-3, chama contra Nilo 2-0 desse Spawn 8, bom rumo. 2-0 Spawn 8, bom dia, Lucas 2-0. Salve, Salvador, 8-4-8-7 no 77 do parque. Estacionamento de carga para posto de estacionamento. Salve, Romeu, decolou 2-3, chama contra Nilo 2-0 desse Spawn 8, bom rumo. 1-0-8, contra Salvador, graças. Ave 8-4-7 autorizado, que vai funcionar para o táxi, chame em 1-2-1-2-1-9. 3-5, caso negativo, 1-2-3-1-8. Recife 1-2-8-2-5, alterna 1-2-3-8, acenem 2-2-5. A primária 1-2-8-2-1-8-5, chame 1-2-2-5. Só confirmando 1-2-8-3-5. Obrigada, bom dia. Eu sou o Salvador, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, meu Deus, papá, Azul 4958, deixa para mim de voo 060. 060, 4958. Estou corrigindo até o meu voo, mantenha-se entre Duna e Sindra. Então vai voltar entre Duna e Sindra, vai fazer a transição que eu espero. Gente. Azul 2775, deixa para 2.10, altímetro 909. 2.10, azul 2775. Eu tenho o meu confinamento, eu estou me deixando. É 276, para o outro lado, meu. Eu tenho o meu, estou ligado, vai direto, deixando, porém ainda mantenho o meu peso agora em separação com a da nave, que prossegue para a Pouso Salvador. Sim, estou autorizado, direto, deixando, mantendo o meu peso até lá, meu. Complexo final do corrigimento LF-X8, que são 0-1-1-9-5. 0-1-9-5, 2-3-3. Controle do Xanem 2-1-1. Xanem 2-1-1, para a decolagem, suba via 3-1-1 para nível 0. Vai direto ao Líder. 2000 Líder. 2 Salvador, Maria, coluna 233, final, X-Ray da 1-0. Coluna 233, autorizado por um sistema 0, mesmo pelo 300099. 130099, livre pouso, da 1-0, coluna 233. Perfeito. Victor, Pistão 0, fome estabilizado, atento ao Romeu 44 nas proximidades de Redona, a 510 antifrida nessa aproximação. Você estará atento, Victor, estabilizado na sessão e azul 275. Bom dia, segurante em nível de voo 3902, direto Jamo. Chamo na presente. Quatro, nove, cinco, oito, dois, mil, pés, autorizado final do procedimento ILS-FC. Estamos usando informe estabilizado. Atenta ao helicóptero nas proximidades de Duna, 500 pés, que não interferirá na sua aproximação. Bem, CZ2000, o caminhão ILS da Oceania 1, verso mais estabilizado, seis helicóptero azul, 4, 5, 8. Azul 275, confirme o vento novamente com você. Uma fria 0 graus, 07 mais. Graças. Chamando 6291, chame centro Recife, 128, decimal 35. Caso negativo, 123, decimal 8. 235, 238, 6291. Azul 4958, completo final do procedimento, chame seu nome no meio 3995112. Eu estava 5, obrigado, Azul 4958. Salvador Azul 4958, bom dia, final de ILS da 1 0. Azul 4958, continua a aproximação agora, se está livre. Gente, agora está livre, Azul 4958. Azul 2775, Paulo 35, liberei direito, táxi via Alfa, quilo, pode 3, 3 em minha posição prevista, fica aqui atual, a aeronave está aqui sendo no pátio. 7, liberei via Alfa,